4 horas direto, só com músicas e sem comerciais. Showtime Web Radio, associado ao CEL. Ao receber um SMS da Alcel, abra. Ali contém informações de seu interesse, como promoções, campanhas e muito mais. SMS Alcel não é spam, e sim comunicação importante entre a Alcel e seus associados. Showtime, Showtime, Showtime, Showtime, Showtime, fazendo história e criando tendências. Atenção, emissoras que compõem a rede Showtime de rádio, para o toque de 5 segundos para a formação de rede. Começa agora o Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. No ar, mais uma edição do que, Fofanha? O Marco de Hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto, na mesa de som, por último, só de raiva, de Jair Barbosa. Apresentação, João Alckmin. E Benjamin Júnior, que está conosco no estúdio. Uma boa noite, João. Boa noite ao Dejair Barbosa. Hoje não vou nem falar o apelido dele, hein? Não fala. Boa noite ao Marco, que hoje traz mais um grande entrevistado aí pra gente. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, é um prazer estar aqui. Eu quero, de início, se puder, assim, agradecer as duas pessoas que sempre me ajudam nos bastidores, a Carla Bavaresco Treza e a Silvia Lacato. Estão sempre me ajudando, seja em tradução, divulgação do programa e tudo mais. E eu também queria aproveitar o ensejo aqui e dar os parabéns. Esse pessoal eu já mandei por e-mail, mas você aproveitando que está com a voz aqui. Sim. E, né, os parabéns ao Luiz Calixto, grande Luiz Calixto, que foi ontem aniversário, a sua namorada Grazi Couto, que também já tinha me comunicado, acho que foi na sexta passada, não foi isso? Foi. Isso. E ao Rogério Webb, que é amanhã. Então, aproveitando o espaço de hoje para isso, tá? Também. Agora, outra coisa, eu estou pensando em mudar o Showtime History Music, só você e eu, porque não dá mais para aguentar aquelas duas criaturas, viu? Tá muito difícil aguentar aquelas duas criaturas. Mas, é que tu pega demais o pé do grande Renzo. O Renzo é um cara com, apesar de não aparentar, tem aquele estilo assim, mas ele parece fisicamente um cara mais frio, assim, é um cara cheio de amor, afeto no coração, é uma pessoa terna. Tá, mas eu acho que é o seguinte, eles só fazem tipo, e o negócio dele é o negócio, ele e o Paulo, e o negócio deles é música brega. Tá? Não. Eu acho que qualquer dia, já falaste isso antes, qualquer dia na segunda aí, colocar um Fufunha aí pra fazer um lance sobre... Música sobre, brega. Porque o Fufunha realmente é a maior enciclopédia brasileira sobre isso, né? E tem uma coisa, os dois vão vibrar, porque brega do jeito que eles são, porque música de qualidade eles não gostam. Tem esse, olha, ela cantou muito alto, olha, ele cantou muito baixo. Olha, o cara tem audácia de falar de Pendergrass. Eles têm a audácia de querer criticar Ted Pendergrass. O Terry é uma pessoa que a gente não pode falar poucas coisas boas sobre ele. Quem acompanha a rádio sabe o quanto a gente adora ele aqui na rádio. O Renzo é fingimento. O Renzo, o negócio dele é lambada, banda Calypso. Bom, vamos para a primeira música. Tá, vamos começar a pesquisa musical então. Anos 50, por favor. Vamos lá, Fofonha. They say that I'm a witch and that I weave a spell. Well, I'll use my eyes to invite you, my lips to delight you, and all the charms of the feminine wiles to excite you. They say that I'm a witch and that I weave a spell. Well, I'll be a son of a and no wonder. Be burned as a witch, but never be burned at all. I use my songs to entice you with verses of ice you, and all of my bags of tricks to shoes and rice you. They say that I'm a witch and that I weave a spell. Well, I'll be a son of a and no other. Well, let me tell you, brother, I'd rather be burned as a witch than never be burned at all. If you want a gal who would be a pal, would never look at another, who'd be good and true and take care of you. Sorry, you want another. Use my charms to undo you, my arms to unglue you, and all of the hicks of the weaker sex to voodoo you. Yes, they say that I'm a witch and that I weave a spell. Well, I'll be a son of a and a wonder. Well, let me tell you, brother, I'd rather be burned as a witch than never be burned at all. If you wanna love, who's a turtle dove who will bring your life's little joys, who is sweet and shy with a gentle eye, I'll take the men, not the boys. Use my eyes to invite you, my lips to delight you, and you never can tell when I'll use my teeth to bite you. They say that I'm a witch, that I weave a spell, but I'll be a son of a and a wonder. Well, let me tell you, brother, I'd rather be burned as a witch than never be burned. Marco Antônio, eu só não sei como é que deixaram passar a cópia desse disco com ela de biquíni na capa, nos anos 50. Pois é, pra te falar a verdade, eu tava. A capa desse disco aí pode ser que seja uma modelo, ela, não, a não ser que tenha feito de repente uma pintura em cima, assim, porque não me pareceu muito ela. Não, eu não digo ser ela, eu digo a foto em si nos anos 50. Sim, brincando, foi da década de 50, né? É, já saiu. É. Pois é, olha só, gente. Então, quem não reconheceu a voz, o nome é Eartha Kitt, né? Eu sei que gostas dela bastante. Muito. C-A-R-T-H-A. E o sobrenome K-I-T-T. Fala, essa canção, I'd rather be burned as a witch, ou seja, eu prefiro morrer como uma bruxa. Queimada como uma bruxa. Exatamente. Ela basicamente fala que ela prefere ser queimada como uma bruxa do que não arriscar cair na tentação, né? Então, a canção de 58, o que eu posso falar dela? Ela nasceu numa plantação de algodão num vilarejo de nome North, na Carolina do Sul, em 1927. Morreu umas 3 semanas antes de fazer 82 anos, especificamente foi no Natal de 2008, de câncer no cólon. Ela foi uma cantora americana, né, dançarina, atriz, foi ativista política também. Ela começou a carreira aos 17 anos numa produção musical da Broadway. Em 67 e 68 ela fez cerca de 4 episódios do seriado Batman, né, que eu mais gosto, sei que gosto bastante. Muito. Também, pois é, depois que a grande, gatíssima Julie Newmar abandonou o papel. Em 68 ela criticou o massacre de americanos no Vietnã e dizem que o pessoal do presidente, a equipe do presidente, do Lyndon Johnson, decidiu colocar a Eartha Kitt numa lista negra, fazendo com que ela, de certa forma, tivesse que investir na carreira na França, Itália e Espanha. Ela foi muito popular na França. Em 84, ela explodiu de novo nas paradas com uma canção que já vou, antes que peçam para eu traduzir o nome, eu já vou dizer, Where's My be... Man? É. Isso, onde é que está meu homem? Exatamente. O cara está esperto aqui. Isso. Eu bem geninho, mas já não basta eu dormir, acordar numa porta de suor com a risada do João Alckmin. Nas últimas semanas, agora tem mais uma adição, mais um eco para ir, que é o Benjamin, que eu achava sinistro, que é um cara sensacional, mas estou começando já a ter que organizar meus pensamentos. Mas foi na trilha da novela Partido Alto, eu acho que foi lá por 84. Ela pode ser ouvida em filmes como Conduzindo Miss Daisy, A Pequena Espiã, Alguém Tem Que Ceder, etc, etc. Eu acho que a gente pode, se não for abuso... Vamos! Perguntar uma coisa. Eu parecia Santinho, né? Mas tudo bem. Parecia. Agora outra coisa. Você, por acaso, tem alguma referência sobre o nome dela, o porquê deste nome? Porque, a princípio, parece que é uma... Como é que se fala? Um feminino. Parece um planeta Terra. Né? Olha, o nome de batismo dela, oficialmente, é Eartha May Kiss. K-E-I-T-H, né? E daí ela teria mudado o Kiss para Kit, que soa como Kitten, que é uma alcunha para pequeno, né? Gato, né? Para um gato mimoso. Assim. Agora, o Eartha, pelo jeito, é o nome dela verdadeiro, hein? Ela já nasceu com o nome de estrela. Seria, por exemplo, que nem Earth é Terra, né? Planeta isso, Terra. Seria um... Pois é. O feminino de Planeta Terra, né? É estranho, né? Bem estranho. Olha, eu sou obrigado a deduzir, a chutar aqui, que a família dela, miserável, não sabia que em outros idiomas, né, o A seria uma forma feminina. Então, como eu já falei, assim, as versões oficiais dizem que ela foi batizada com esse nome Eartha mesmo, mas depois May e Kiss, e deve ter mudado para Kit. Então, infelizmente, vai ficar meio no ar isso. Mas a gente pode tocar a próxima canção na íntegra, pode ser uma canção curtinha, 53. I've posed for pictures with ivory soap. I've petted stray dogs and shied clear of dope. My smile is brilliant, my glance is tender, but I'm noted most for my unspoiled gender. I've been made Miss Rheingold, though I never touch beer, and I'm the person to whom they say, "You're sweet, my dear." The only etchings I've seen have been behind glass, and the closest I've been to a bar was at ballet class. Prim and proper, the girl who's never been cased. Well, I'm tired of being pure and not chaste. Like something that seeks its level, I wanna go to the devil, wanna be evil. I wanna spit tax, I wanna be evil. and Cheetah Jacks. I wanna be wicked, I wanna tell lies, I wanna be mean and throw my ties. I want to wake up in the morning with that dark brown taste. I wanna see some dissipation in my face. I wanna be evil, I wanna be mad, but more than that, I wanna be bad. I wanna be evil and trump an ace just to see my partner's face. I wanna be nasty, I wanna be cruel, I wanna be daring, I wanna shoot pool. And in the theater, I want to change my seat just so I can step on everybody's feet. I wanna be evil, I wanna hurt for lies, I wanna sing songs like the guy who cries. I wanna be horrid, I wanna drink booze, and whatever I've got, I am eager to lose. Antônio. Essa canção fez bastante sucesso em 53, o nome é I Want to Be Evil, ou seja, eu quero ser, de novo, para o pessoal já que está esperando, né, a tradução, eu quero ser malvado, eu quero ser demônio. Má. No caso, essa canção, já que o pessoal já está perguntando até no inbox aqui, sobre o convidado, ele vai vir hoje na segunda metade do programa, e como o Luiz Arthur Nunes, que é o nosso convidado, é um dos maiores nomes do teatro no Brasil, essa canção, I Wanna Be Evil, fala de teatro. Ela só tem um trechinho até que fala, in the theater I want to change my seat so just I can step on everybody's feet. Ou seja, ela quer ir para o teatro só para ter o prazer de mudar de assento e poder pisar nos pés de todo mundo. Quando mudar de assento. Malvadinha. Ela tem uma história miserável, né, o Marco Antônio? Sim, ela foi pobríssima. Não, vítima de um estupro. Sim. Nunca conseguiu saber o nome do pai, é isso, Benjamin? Isso aí. Mas uma pessoa que se um exemplo de autossuperação mesmo, porque ela foi uma das maiores crooners, principalmente nos anos 50 e 60, e só o fato de tu querer ficar indo e voltando de um lado para o outro, sendo negra e sempre usando esse sex appeal, assim, arrebatador, uma coisa que é totalmente incomum, né? O Orson Welles até falava que ela era a mulher mais excitante do mundo. isso aí. Né? Ele tinha então, esse problema, gostava muito 60? Dela. Bom, vamos lá para os anos 60, então? Vamos embora. Por favor. Mon cœur de l'automne, ce soir deux enfants me rappellent qu'il y a longtemps notre amour de même, notre amour de même a fleuri tout en se cachant. Nous n'avions pas encore l'âge pour ce grand voyage que l'on fait lorsqu'on est grand. Et pourtant l'amour lui-même, d'une voix lointaine, nous chantait « Je vous attends ». Au cœur de l'automne, ce soir, deux enfants ont les yeux perdus dans le ciel. Notre amour de même espérer vivre au grand soleil. Mais nous vivions en cachette, loin du bruit des fêtes. Nous attendions le printemps, le printemps pour avoir l'âge de naître plus sage et pour nous aimer vraiment. Cœur de l'automne, deux enfants bientôt connaîtront leur premier matin. Autant que l'on s'aime, presque autant que nous aussi s'aimerons demain. Olha, o Orson Welles dizia que a Kitty era a mulher mais excitante do mundo porque ele não conheceu essa cantora, pois, Marie Laforêt. Que mulher lindíssima. Maravilhosa. Boa atriz, além de tudo, né? Maravilhosa. Isso, essa canção de 63, lá vai, fiquei umas 14 vezes repetido no espelho, fora do espelho. Au cœur de l'automne. Ah, agora foi bonito. Isso. Canção de 63. Quer dizer, no coração do outono, essa canção que a gente ouviu fala sobre o amor florescendo no coração do outono. Aproveita que a gente está no outono. É. Né? E ela, a Marie Laforêt, nasceu em Gironde, que é no sudeste da França. Por sinal, já feito um vinho que eu acho que deve gostar bastante, já que curte vinho, Bordeaux. É. Vinho Bordeaux. É fã de vinho, não é ou não? Não, não tomo. Ah, desculpa, achava que vinho tomado... E o nosso amigo Benjamin não toma? Eu adoro não tomar vinho. Poxa, eu achei que ia cutucar vocês, deixar vocês salivando. Mas não, nós somos abstêmios. Mas não eu não dispenso um suco de uva, isso sim. Ah, então tá. Mas de qualquer forma... Especialmente de Caxias do Sul, lógico. De Caxias do Sul, exatamente. Aqui no Rio Grande do Sul. De qualquer forma, o vinho Bordeaux é feito onde perto onde ela nasceu, em Gironde. Ela tem hoje 79 anos. É atriz, estrela de cinema também, nome de batismo Maitena Dumenar. Ela até essa passou dentro de maus bocados, disse que foi quando muito nova, abusada até sexualmente, nunca especificou de quem, num período que o pai dela foi preso político. Ela até considerou virar freira. Desculpa, o pai dela foi prisioneira de guerra, dá para dizer que não é político. Ela disse que sofreu um trauma muito grande de ordem sexual, mas aos 20 anos, por acaso, ela entrou num concurso de talentos de uma popular rádio na França, e logo depois foi convidada para estrelar um filme que virou clássico, um filme com Alain Delon, O Sol por Testemunha, né, do Rio de Janeiro. Acho que foi o primeiro filme até que eu vi com o Alain Delon. Lembro que eu vi na Coruja Colorida há muitos, muitos anos. Ela também fez um filme cultuadíssimo com Jean-Paul Belmondo, que é A Caça ao Homem, que é um filme de 64. Ela pode ser ouvida nas filhas de filmes como do erótico O Último Amante Romântico, Ricky Bobby, A Toda Velocidade, e Rindo à Toa, esse último até com a atriz Sophie Marceau. Vamos, por favor, para uma canção dela de 64. Sur la plage, tous les plaisirs de l'été. Avec la joie venait à moi de tous côtés. L'amour offrait. Mas ela é lindíssima. Eu adoro essa canção, é La Plage, ou seja, a praia, e a letra fala de memórias amorosas que a pessoa tem, que deixou na praia. A gente pode, acho que, ir para os anos 70, vamos lá? Vamos fazer uma viagem no tempo aí, ó. Por favor. Vamos lá, Fufunha. Me. Isso é música para ouvir tomando chá de cogumelo mágico. Essa canção com uma pegadinha disco é de 79, não, do grupo Dr. Hook, ou seja, Doutor Gancho. Por que não Capitão Gancho? Porque, obviamente, iam ter que pagar a Disney e tudo mais pelos direitos. Então, colocaram o nome Dr. Hook, ou seja, Doutor Gancho, e tinha um dos integrantes que até faleceu em dezembro, em dezembro de 2018, foi o Ray Sawyer. Ele tinha um tapa-olho por causa de um acidente de carro, e então o pessoal fez, quando ele se juntou, ele era um dos integrantes originais, junto do Dennis Le Corrier, do Rick Elswit e do Bill Francis, e então o pessoal bolou, ah, vamos colocar esse nome Dr. Hook, né, fazer uma piada com ele. O nome até original da banda era Dr. Hook and the Medicine Show. E o que, que eu posso dizer também? Esse grupo, né, tocava o chamado Blue Eyed Soul, ou soul music feito por brancos, pop, um pouco de disco, country rock, até um pouquinho de hard rock. O grupo começou em 68, foi até 85. Interessante é que quando perguntavam em entrevistas para o Ray Sawyer se tinha alguma alusão a ele, né, o caso do lance do tapa-olho, se tinha uma alusão, o nome Dr. Hook, ele sempre dizia, não tem nada a ver comigo o nome, quem tem gancho aqui é o motorista do ônibus da excursão, que nos leva de um lado para outro. Eles, apesar de até usar chapéu e tudo mais, eles são originários de Union City, em New Jersey, e sempre tiveram muito sucesso com o pessoal do sul dos Estados Unidos. Por sinal, a cidade Union City é uma das cidades da costa leste americana com maior imigração cubana. O grupo começou com o nome Chocolate Papers, logo abandonaram, viram que era uma porcaria esse nome, e que dá para dizer também? Dá para dizer que vale dizer esse grupo tem aquele filme semi-autobiográfico Quase Famosos, né? Almost Famous, sobre um garoto de 16 anos que vira repórter para a revista Rolling Stone. Criaram para o filme uma banda, né? Foi feita uma banda, criada uma banda fictícia, mas uma das bandas cuja experiência que esse menino de 16 anos, que era jornalista da revista Rolling Stone, conviveu durante um tempo, foi a banda Dr. Hook. Por sinal, até ela toca, a banda toca na trilha sonora do filme. Outros filmes que contém Dr. Hook na trilha: O Virgem de 40 Anos, o novo seriado Havaí 5.0 e também o seriado Arquivo Morto. Acho que a gente pode ir para um dos maiores hits deles, que é de 78, anterior é de 79. Thank you. Fez muito sucesso. Muito, pois é. O nome da canção, When You're in Love with a Beautiful Woman, ou seja, quando você está apaixonado por uma mulher bela, uma mulher bonita, basicamente a canção fala sobre tem que ter cuidado, que está cheio de urubu na volta, dando em cima, e o cara tem que ficar de olho o tempo todo. Acho que a gente pode entrar nos anos 80, por favor? Bora, acompanha. Marco Antônio. Tá, eu tinha, desculpa, só esquecido, só de falar um pouquinho sobre a canção que a gente tocou na íntegra dos anos 70, Dr. Hook, o nome é In Over My Head, que é uma canção de 79, basicamente quer dizer quando é aquela situação quando o cara tá com água até o pescoço, quando o cara tentou dar um passo maior que a perna, e ele tá falando que ele está numa situação assim, tem uma conotação obviamente com a pessoa que ele se apaixonou, com quem ele está interessado. Como se fosse mais ou menos assim, ela é areia demais pro meu caminhão, eu não vou conseguir chegar à altura dela. No caso, agora, então, já que a gente tocou na íntegra aí uma canção bizarríssima do Adrian Blue, sobrenome B de Brasil, E-L-E-W, ele é daquele grupo King Crimson, também foi parceiro do Bowie, essa canção é da virada de 81 para 82, o nome é Animal Grace. No caso, o Grace aqui tem a ver com beleza, com leveza, com a forma sinuosa de se movimentar de muitos animais. Ou seja, uma beleza, uma leveza animal. Ela tem essa canção que a gente ouviu, tem stage na letra, ou seja, tem a palavra palco na letra, já que daqui a pouco vai chegar aí o nosso convidado. Basicamente, o trecho que fala em palco, fala em Yes, the drama of a silent stage, ou seja, a dramaticidade, o drama que é um palco silencioso. O hitzinho do Adrian Blue foi uma canção que vai vir um trechinho daqui a pouco, chamada Stop It, também de 81 para 82, que eu posso falar dele. O nome dele de batismo é Robert Stephen Blue, ele nasceu em 49, em dezembro de 1949, em Covington, Kentucky, tem, né, 69 anos. É multi-instrumentista, compositor, cantor, produtor fonográfico, chamado pela crítica como o estilo dele de tocar guitarra como impressionista, pois ele parece que extrai sons que lembram sons de animais. Foi convidado várias vezes para participar até de show do Talking Heads, tem até uma pegada muito parecida, e até foi convidado a substituir o David Byrne quando esse ano obrigado com os outros Talking Heads, né, com a Tina Weymouth e o Chris Frantz, mas ele recusou. No entanto, ele aceitou tocar com um grupo que a Tina e o Chris do Talking Heads formaram, uma banda paralela, a Tom Tom Club. Ele também colaborou com o David Bowie no fim dos anos 70 e depois em 1990. No grupo King Crimson, ele cantou, foi o segundo guitarrista e às vezes até tocou bateria também. E ele fez isso de 81 a 2009. Ele pode ser ouvido na trilha do seriado Miami Vice, do filme A Hora do Rush, Zoan, o agente bom de corte, e uma comédia filmada na França, que eu acho tenebrosa, com Robert De Niro e Michelle Pfeiffer, chamada A Família. Então, acho que a gente pode tocar um trechinho, por favor, do... Vai lá. Do cantor que fez um pouco de sucesso, um pouco. Marco Antônio, seu convidado já está no ar. Ah, já está, maravilha. Só essa canção que a gente ouviu um trechinho, o nome é Stop It, ou seja, pare com isso, é da virada de 81 para 82. Então, gente, uma honra poder conversar com esse diretor de teatro premiadíssimo. Ele é considerado assim um expert em adaptações teatrais baseadas em obras do Nelson Rodrigues. Que eu posso falar dele? Ele tem um currículo gigantesco, fiz alguns resumos aqui, mas vou passar, aguentem um pouquinho que ele já vai falar aí, mas deixa eu ver, começar assim, ele formou-se em 71 como bacharel em direção teatral, em 76 ele concluiu o mestrado em teatro pela Universidade de Nova York, em Porto Alegre ele fez as primeiras experiências de direção com um grupo de teatro província no início da década de 70, também ensinou vários trabalhos da autoria dele, como Sarau das 9 às 11, em parceria com o Caio Fernando Abreu, em 76 a Comédia dos Amantes, etc, etc. De 82 a 86, ele fez doutorado, né, em teatro pela City University of New York, com tese sobre Nelson Rodrigues. Voltando ao Brasil, ele montou A Fonte, e depois, que é uma adaptação da obra de Érico Veríssimo, merecendo o prêmio de direção do Sindicato de Artistas de Porto Alegre. No mesmo ano, ele encenou no Rio de Janeiro A Maldição do Vale Negro, escrita em parceria com o Caio Fernando Abreu. Essa é uma montagem que satirizava, que fazia uma paródia de toda essa linguagem do melodrama. Ele e o Caio receberam o prêmio Molière. Nos anos 90, morando no Rio de Janeiro, ele fundou o Núcleo Carioca de Teatro. Ele montou, por exemplo, A Vida Como Ela É, que é a teatralização das crônicas de Nelson Rodrigues. Em 90, ele ganhou o prêmio SAPED, Rio de Janeiro, pela direção desse trabalho. Fora do núcleo, ele dirigiu A Volta ao Lar, do Harold Pinter, dramaturgo britânico. Ele também fez Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, em 93, etc, etc. Vamos ver, em 97, o Luiz encenou O Homem e a Mancha, de Cassiano Gabriel, né? Tem até um jogo aí de palavras com aquela peça famosa Man of La Mancha, né? Ele dirigiu também Mistérios Tem Clarice, que é uma teatralização de textos da Clarice Lispector, e Chico Viola, escrito por ele mesmo. Também realizou O Correio Sentimental de Nelson Rodrigues, em 1999, e no mesmo ano ele dirigiu O Momento de Mariana Martins, de Leila Assunção, e em 2002, Arlequim, Seguidor de Dois Patrões, do veneziano Carlo Goldoni. Gente, isso é, eu quero deixar claro que isso é um currículo assim, super resumido, está muita coisa de fora, mas é só para dar uma ideiazinha para quem não conhece o nosso convidado, o Luiz Arthur Nunes. Queria dar as boas-vindas, então, finalmente, meio sem ar. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Tudo bem. Tentei aqui resumir, tinha muita coisa, mas não ficar muito bravo, porque eu sei que deixei muita coisa de fora, tá? Mas... Tá ótimo, tá. Tudo bem. Querido, assim, antes de mais nada, até a gente conversar até no Face sobre isso, o nome Luiz Arthur Nunes, né, tem 50... grafias diferentes dependendo do artigo, da entrevista, para onde deste. Eu já vi, né, o Luiz com Z, Luiz com hífen no I e S, Luiz sem o hífen no S, Arthur com TH ou não. Como é que é que as pessoas podem saber, até quando eu comentei isso, até falar assim, olha, é de um jeito só, o resto é fake news. A gente não quer fake news hoje em dia. Então, por favor, fala como é que é o teu Luiz Arthur Nunes. Deixa eu explicar. O meu nome... de certidão de nascimento é Luiz com Z e Arthur com TH. E assim eu me assinei, no, digamos assim, na minha trajetória artística, durante boa parte da minha carreira. Luiz Arthur Nunes, Luiz com Z, Arthur com TH. Lá pelas tantas, eu não sei o que me deu na telha, eu até brinco que é por causa da numerologia, mas não é nada. Eu resolvi... escrever Luiz com S e com I acentuado e Arthur sem H, que, digamos, é a grafia, a ortografia contemporânea da língua portuguesa. Okay. Luiz com Z e Arthur com TH, na década de 40, já tinha deixado de ser a forma correta de escrever esse nome. Tanto é que em Portugal ninguém escreve. Assim, sim. Aí eu resolvi, talvez por uma necessidade, né, de despojamento, sei bem explicar. Eu sei que o meu nome artístico agora é Luiz Arthur Nunes, Luiz com S e I acentuado e Arthur sem H. Ok, perfeito. Fala assim, aqui não é consultório de psiquiatria, nada, de análise, mas fala um pouquinho como é que foi a tua infância, como é que foi a tua juventude, para a gente tentar conhecer, quer dizer, muita gente te conhece como conhece a sua carreira como profissional, mas me fala um pouco do Luiz Arthur, da época ainda com Z e com TH, me fala do menino Luiz Arthur Nunes, pode ser? Menino Luiz Arthur Nunes, você quer saber da minha infância em Porto Alegre? Isso. Então, eu sou porto-alegrense, da Gema, eu nasci no Centro Histórico, me criei no Centro Histórico, estudei no Colégio Anchieta. Eu também. Fui muito menino de rua, de andar de bicicleta, só não era de jogar futebol, mas de andar de carrinho de lomba, como a gente chama aí no Rio Grande do Sul, né? Carrinho de rolimã. Exatamente, aqui é carrinho de rolimã. E porque eram muito tranquilas as ruas do centro da cidade. Eu morava na Riachuelo. Ah, na Riachuelo. Isso, perto da Igreja das Dores, perto do Colégio das Dores. E assim eu me criei, e desde o início, desde a minha infância, desde muito pequeno, eu sempre tive muito gosto pela leitura, pela música. Eu estudei piano muitos anos, eu lia muito, e à medida que eu fui crescendo, a minha leitura foi se tornando mais, digamos, sofisticada. Eu comecei a ler literatura. Na adolescência, quando eu estava no Colégio Anchieta, eu já estava assim, completamente apaixonado pela literatura contemporânea, pelos escritores, principalmente Clarice Lispector, que era um ídolo do Caio Fernando Abreu também. E também já era um apaixonado pelo cinema. E aí comecei a fazer teatro desde muito cedo no colégio. né, teatrinho de escola. E era uma coisa que me dava muito prazer. Eu era daqueles meninos que recitava poesia, sabe? Em festinha do colégio. Mas, me pediam e eu estava sempre disposto, sempre disponível para recitar um soneto parnasiano de Olavo Bilac. Maravilha. Nessas festinhas. Eu estou te escutando mal, por isso. Ah, não, tudo bem, eu vou falar mais alto aqui. Luiz, só vou te perguntar uma coisinha. Desde o início, assim, já querias, nessas peças pequenas, querias na posição de encenador em vez de ator, ou não? Eu comecei querendo ser ator. Quando eu comecei a fazer teatro, e mesmo quando eu entrei para a escola, comecei a fazer teatro em Porto Alegre, antes de entrar para a escola, comecei em 1966, foi a minha primeira peça, digamos assim, não mais amadora, né, já com um grupo profissional, que era o Teatro Livre, um grupo muito importante do qual fazia parte o Ivo Bender, né, que é um importante dramaturgo gaúcho, que infelizmente nos deixou pouco tempo atrás, e depois disso eu fiz vestibular para o Departamento de Arte Dramática, na época se chamava Curso de Arte Dramática, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas num primeiro momento eu queria ser ator, eu tinha esse desejo de ser ator. Aí comecei, entrei mesmo no ramo, né, comecei a estudar, a fazer cenas, a fazer peças na escola, a fazer coisas fora da escola também, e fui me dando conta que a minha verdadeira vocação não era estar em cima de um palco, era estar fora do palco, dirigindo toda aquela equipe de atores, de técnicos, de criadores de cenário, de figurino, de iluminação, de música, coordenando tudo. Me interessava mais, passou a ser uma coisa mais fascinante para mim, em vez de encarnar um personagem e me exibir no bom sentido em cima de um palco, né? Porque o ator é um exibicionista. Eu comecei a me dar conta que eu era mais um contador de histórias, que eu queria contar a história, e aí eu tinha que ter o controle total de todos os elementos, de todos os fios, né, que movem a história. E aí, aos pouquinhos, eu fui me tornando diretor. Ainda teve uma época em que eu me alternava, fazia as duas coisas juntas, ou então trabalhava num espetáculo como ator e depois isso, muito durante o tempo da escola e logo depois da escola. Mas, em seguida, eu optei logo pela direção e é realmente o que me realiza. Eventualmente, eu escrevo também, não é propriamente minha atividade principal, mas eu já tenho peças de minha autoria, né? Assim como peças também em colaboração com, por exemplo, o Caio Fernando Abreu, que foi muito meu amigo. Nós escrevemos duas peças juntos, a quatro mãos, né? E sempre fui muito adepto da construção de roteiros, de colagens de textos, ou de criar textos teatrais a partir de improvisações com os atores. Quer dizer, sempre tive, paralelamente à direção pura e simples, um lado de dramaturgo também. Assim fui me alternando, né? Às vezes sou convidado a dirigir uma peça, sei lá, de um grande autor ou de um autor contemporâneo, que é uma coisa que me atrai muito. Um Nelson Rodrigues, ou de repente um autor brasileiro ou estrangeiro bem contemporâneo. E aí eu estou na função de diretor. Deixa eu perguntar uma coisinha, querido. Sei lá, a tua família agia e reagia com muita, digamos assim, teatralidade? Ou seja, dá para tentar pegar aí a semente? Não tinha ninguém artista na minha família. Eu venho de uma família. Não é uma pessoa assim, eu não tenho essa palavra exagerada, mas vou usar. Hã? era a Catarina era muito expansiva, assim, era, exagerava muito assim, esse lado do melodrama no seu dia a dia ou não? Não, na realidade não. Era uma família muito grande, né? Era chamada família extensa, né? Uhum. Morávamos num sobrado de 3 andares na rua Riachuelo, e aí não éramos só a minha família, pai, mãe e a minha irmã, que também é atriz e professora de teatro, diretora, né, a Graça Nunes, mas éramos também, havia tios e tias com seus filhos, e então era uma casa muito animada. Eu não vou dizer que era uma casa de melodrama, porque às vezes até dava uns barracos, né, com certeza, não é? É impossível numa casa com tanta gente, às vezes não acontecer um lance assim mais... dramático, vamos dizer assim. Mas o que sempre predominou muito na minha vida familiar foi o humor, sabe? Foi... Eu tinha tias muito engraçadas, sabe? Eu tinha tias, eu tinha primas e primos muito engraçados. Então, eu cultivei muito a coisa do humor durante a minha infância. Mas não tem ninguém na minha família, a não ser a minha irmã, tá? Que enveredou pelo lado da arte, do teatro. A minha irmã também, como eu, nós temos pouca diferença de idade, ela é 2 anos mais jovem do que eu, e ela também se apaixonou pelo teatro. Inclusive, a primeira vez que ela pisou em cena foi numa peça da minha escola, que precisava de uma menina, era uma escola só masculina, né, naquela época, Colégio Anchieta, Colégio de Padres Jesuítas, nós estávamos montando uma peça, e todos os personagens eram homens e tinha um único personagem feminino, e eu levei a minha irmã, que devia ter, sei lá, uns 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade. Aí ela foi picada, né, pelo vírus do teatro, e ela se tornou também uma profissional de teatro, atriz e professora, na escola de teatro que nós cursamos, na Federal do Rio Grande do Sul. Nós nos tornamos professores, os dois lá, e ela fez uma belíssima carreira como professora e como atriz, e agora, nos últimos tempos, ela tem se dedicado também à direção teatral. Então, com a minha irmã, eu tenho, claro, uma interação muito grande. Muitas vezes nós trabalhamos juntos, né? Ela foi atriz em espetáculos meus e etc. Mas é a única pessoa da família, mas que praticamente nasceu junto comigo, a trajetória teatral dela. Legal, nós começamos juntos e seguimos juntos por esse caminho. Da família, eu tinha, não sei, eu acho que eu tinha uma certa... uma herança de sensibilidade, de leitura. Meu pai tinha muito livro, minha mãe, minhas tias, muito romance de amor, meu pai muito romance policial, muito romance de folhetim. Eu lia tudo, tudo, tudo que me caía na mão. E também meu pai era um aficionado da música, tinha uma discoteca imensa que ele colocava à minha disposição. Então eu me criei escutando música popular brasileira, cantores de jazz americanos, cantores de tango, de boleros. Enfim, eu tinha, digamos assim, um ambiente, não era propriamente um incentivo para me dedicar às artes, mas eu tinha um ambiente onde se convivia com arte, né? como lazer, claro. Sim, sim. E eu acho que isso foi que me alimentou. Entendi. E, querido, assim, o teu, né, trabalhar, obviamente, com o falecido cronista Caio Fernando Abreu, né, até eu considero o Caio Fernando Abreu meio que um porta-voz da solidão, né, ele faleceu em 96, para quem não lembra. Sim. E me fala um pouquinho, já que eu acho que a tua família, né, era muita gente, como é que te identificaste com o trabalho do jornalista, dramaturgo, cronista Caio Fernando Abreu, e também como é que foi o teu primeiro contato com o Nelson Rodrigues, com a dramaturgia do Nelson Rodrigues, pode ser? Pode ser, sim. O Caio, assim, nós nos conhecemos muito jovens, assim, praticamente final da adolescência, antes dos 20 anos, ele é chegado de Santiago, que é a cidade natal dele, né? Ele enturmou conosco, com a turma ali do teatro. Não era só do teatro, tinha toda uma turma de gente, por exemplo, tinha o pessoal do curso de letras, tinha o pessoal da arquitetura também, que era muito de vanguarda, tinha o pessoal da música, o pessoal da pintura, nós tínhamos uma grande amiga, que foi muito amiga do Caio e amiga nossa também, Magliane, uma pintora maravilhosa, infelizmente falecida também. Então, essa turma toda se reunia, se encontrava, a gente mostrava os trabalhos, os que escreviam mostravam para nós, uns para os outros, os trabalhos escritos, os contos, os poemas, todo mundo ia assistir os nossos espetáculos, nós íamos ver as exposições dos artistas plásticos, nossos amigos, a música feita pelos músicos. Era um ambiente muito rico de cultura, muito fértil. E foi assim que eu conheci o Caio e nos tornamos muito amigos mesmo. Ele foi um dos grandes amigos da minha vida. E então não demorou muito para ele próprio ingressar no curso de arte dramática também, onde eu era aluno, embora ele não tenha concluído, porque o Caio nunca concluiu nenhum curso universitário, entrou para o curso de letras, entrou para o curso de arte dramática e não concluiu nenhum dos dois, mas o Caio chegou a fazer trabalhos de ator. Aliás, era um bom ator, com uma voz muito cheia, muito rica, e foi justamente num espetáculo realizado com o grupo que nós fundamos, um grupo de ex-alunos que recém tinham saído da escola, fundamos o grupo de Teatro Província. Foi nesse grupo que o Caio se engajou para um determinado projeto. Ele não fazia propriamente parte do grupo, mas como ele era amigo de todo mundo, nós fizemos juntos o Sarau das 9 às 11, onde ele trabalhava como ator e também era dramaturgo junto comigo. Nós dois escrevemos o texto e eu o dirigia, como eu era o diretor e ele era ator do espetáculo. Minha irmã Graça Nunes também trabalhava nesse espetáculo. Isso foi em 76. Ah, 76, eu ia chutar 73. Não, o Sarau das 9, 73 eu estava nos Estados Unidos fazendo mestrado. Tá. 76 que nós fizemos, eu tinha recém voltado dos Estados Unidos, nós fizemos o Sarau das 9 às 11. Bom, depois a vida fez com que... Bom, teve um momento justamente nessa época em que Caio e eu moramos juntos. Naquela época a gente tinha toda aquela coisa assim um pouco hippie, né, de viver em comunidade. Moraram no centro de Porto Alegre também? No centro, na rua Jerônimo Coelho. Ah, no, sim. No centrão de Porto Alegre. E foi uma convivência muito legal, a gente se dava muito bem mesmo. Havia uma coisa assim de fraternidade, sei lá, éramos amigos, éramos irmãos, tínhamos gostos parecidos em termos de arte, tínhamos senso de humor parecidos. O Caio, com toda essa fama, até um certo ponto justificada, que melancólica. Ele é um poeta da fossa, da solidão, da angústia, do sofrimento, mas não era o único lado dele. Ele era uma pessoa que podia ser muito alegre, muito engraçada. A lembrança que eu tenho do Caio é de uma pessoa com a qual eu ria muito, nós ríamos muito. Nós dizíamos muita bobagem, na realidade não eram bobagens, eram coisas inteligentes, porque ele era brilhante, né? Então fazia humor com tudo e com todos. Então a nossa convivência foi maravilhosa. Depois a vida foi nos separando, na medida em que o Caio veio para São Paulo, né? Eu fiquei muito mais tempo em Porto Alegre do que ele. E quando eu saí de Porto Alegre, que foi em 1990, eu fui para o Rio de Janeiro. E ele morava em São Paulo. Continuávamos nos encontrando periodicamente, ainda mais ficando mais perto, Rio São Paulo, né? Aí em 86 escrevemos juntos A Maldição do Vale Negro, que era um melodrama. Uma sátira ao melodrama, uma paródia de melodrama, onde nós brincamos com todos os clichês, do gênero do melodrama do século XIX, né? Mas feito a sério, sabe? Claro. Sem um deboche, assim, explícito, o que tornava mais engraçado ainda. Claro, o melhor tipo de humor é aquele que não é escrachado, né? Exatamente, exatamente, em que a gente finge acreditar naquilo que está fazendo, naquelas coisas descabeladas e trislocadas do melodrama, né? E esse espetáculo, então, foi escrito e foi estreado em Porto Alegre ainda, em 86, com o grupo do Teatro Vivo, de Porto Alegre, e foi muito bem recebido, foi premiado e tudo mais. E depois eu fui convidado para fazer no Rio de Janeiro, com um elenco carioca. E dirigi o espetáculo no Rio, e foi aí que nós ganhamos o prêmio Molière. Eu e o Caio, o prêmio de dramaturgia, claro, no caso. Né? Deixa eu pular um pouquinho, querido, e sobre o teu encontro, diríamos assim, com a obra do Nelson Rodrigues. Como é que foi esse encontro? Lembras bem, assim, como é que tu descobriste o Nelson Rodrigues? Ou pelo menos, como é que pensaste, assim, uau, isso tem muito a ver comigo e eu acho que uma parte da minha vida vai ser adaptando Nelson Rodrigues? Olha, nunca é assim tão racional, né? Formulado dessa forma assim tão objetiva. Eu sempre gostei de Nelson. Eu assisti muita coisa de Nelson. Antes de ter dirigido ou estudado pela primeira vez a obra dele, eu assisti grandes espetáculos, como por exemplo O Beijo no Asfalto, montado, a montagem original montado pela Fernanda Montenegro, pelo Teatro do Sete da Fernanda Montenegro, que se apresentou no Teatro São Pedro de Porto Alegre. Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos de idade. Eu assisti a montagem original de Toda no Descer a Castigada, com a Cleide Iaconis, no Rio de Janeiro, isso já é, acho que em 67 ou 68. Enfim, eu adorava Nelson como dramaturgo, mas eu nunca tinha montado nada de Nelson, até que eu cheguei no meu doutorado, na década de 80, em Nova York. E eu tinha um professor que eu admirava muito, que eu queria que fosse meu orientador, o orientador da minha tese. Mas eu ainda não sabia ainda muito bem sobre o que, que eu ia escrever. E nas aulas dele, ele sempre me pedia para escrever, como eles chamam, papers, né, artigos, ensaios, sobre autores brasileiros ou portugueses. Então, por exemplo, eu escrevi um paper sobre Nelson Rodrigues, quando nós estudamos teatro realista, teatro naturalista. E ele, na hora de escolher o tema da tese, ele disse: eu acho que você deve fazer a sua tese sobre uma questão de teatro brasileiro, seja de encenação ou seja de dramaturgia. E eu resolvi pegar Nelson Rodrigues, porque eu gostava tanto, era uma coisa tão fascinante para mim aquele universo dele, que eu escrevi a minha tese de doutorado sobre Nelson Rodrigues e a defendi em 87, lá na universidade, na City University of New York, a Universidade da Cidade de Nova York, né? E só foi depois disso, quando eu fui morar no Rio, já no início dos anos 90, é que eu dirigi o meu primeiro espetáculo com texto de Nelson Rodrigues. E não foi nem uma peça. Eu peguei vários contos da Vida Como Ela É, que eram contos, né, que ele escrevia numa coluna de jornal, e montei um espetáculo alinhavando 10 contos da Vida Como Ela É. Só que a partir daí eu não parei mais, né? Montei peças do Nelson, como O Vestido de Noiva, eu tinha a Malu Mader no elenco, fazendo a protagonista, montei A Serpente, montei A Mulher Sem Pecado, com José de Abreu, fazendo o protagonista. A Serpente era com quem? Quem? A Serpente era com quem? A Serpente não são atores conhecidos. Eram atores mais de teatro mesmo do Rio de Janeiro, não são nomes assim muito conhecidos de... Ele fez novela, por exemplo. Ou de cinema, então, não estou nem me lembrando direito dos nomes do elenco. Sem problema. Tá. Eu queria, já que a gente está chegando meio ao fim, eu só queria te perguntar uma coisinha, querido. Assim, é uma pergunta meio maluca aqui, mas como eu sei que foste assistente de direção nos Estados Unidos da ópera do Giuseppe Verdi, La Traviata, era uma montagem americana, Eu me questiono assim, isso, ou seja, tentar destrinchar uma ópera te ajudou a entender um melodrama contido em textos mais urbanos ou não? Em textos mais urbanos, eu não faço tanta diferença assim. Eu acho que, claro que o fato de eu ter trabalhado numa montagem de A Dama das Camélias, que é a Traviata, né, a ópera A Traviata, me fez mergulhar profundamente no melodrama, porque além da questão dramatúrgica da história, tem a questão musical também, né? Claro. Da ópera de Verdi, né? Uhum. E é claro que foi uma viagem muito funda no melodrama, mas naquela época eu já era apaixonado pelo melodrama. Eu já tinha feito A Maldição do Vale Negro, eu já tinha explorado todo esse lado, né? Esse então, é claro que na ópera foi um mergulho muito gratificante, muito profundo, a partir do elemento musical, né? Perfeito, perfeito. E Luiz, assim, para finalizar, eu gostaria de saber, considerando que Nelson Rodrigues é um dos autores mais frequentemente adaptados nos palcos, né, do nosso país aqui, e com vários resultados, já que é quase que considerado um expert em termos de adaptação teatral do Nelson para os palcos, o que tu dirias que falta a muitos dos encenadores quando eles adaptam para os palcos a obra de Nelson Rodrigues? Ou seja, o que é que olhas assim, poxa, a pessoa não entendeu isso, deveria ter compreendido esse lado, o que é? É, olha, fora questões de compreensão, do texto propriamente, porque são textos muito complexos, né? Muito profundos. Fora essa questão de que às vezes o diretor envereda por um caminho que realmente não tem nada a ver com aquilo que Nelson estava explorando, né? Um problema muito frequente que eu vejo é não é só em Nelson, mas em Nelson acontece muito. Uma preocupação muito grande em criar efeitos cênicos, em criar uma linguagem cênica inovadora, experimental, criativa, vanguardista, porque as peças possibilitam isso também, né? E não se preocupar com a direção de atores. Eu acho que o trabalho de direção de atores, de orientação dos atores na interpretação daqueles personagens tão ricos, tão complexos, tão contraditórios, tão tridimensionais do Nelson Rodrigues, é fundamental. Eu diria que é a primeira coisa que deve preocupar um diretor que se debruça sobre um texto de Nelson Rodrigues. Na verdade, essa questão da direção de atores, eu acho que ele é fundamental para qualquer trabalho teatral. Mas Nelson Rodrigues, se você não passar por ela, se você passar por ela batido, se você não se deter na questão da direção, do trabalho dos atores e se aprofundar nesse trabalho, não tem chances de sair um bom resultado. Compreendi. Luiz com Agudo no I, Arthur sem TH, só com T. Nunes, eu quero te agradecer de coração pelo teu tempo, tá? E muito obrigado por essa verdadeira aula que nos deste, tá bom? Foi um prazer muito grande conversar com você. Um grande abraço, querido. Um abraço para você também. Obrigado mesmo, tchau. Marco Antônio, parabéns. Mais uma entrevista de primeira qualidade. Pô, obrigado, querido. Obrigado. Ele é dos maiores nomes do teatro mesmo brasileiro e na parte de direção, né? E uma honra falar com ele. A gente era amigo no Face já há um tempinho, mas não tinha trocado coisas assim muito breves, tipo Feliz Natal, tipo de coisa assim. E não tínhamos realmente conversado. Obrigado pelo espaço. Então até quarta-feira? Quinta. Opa, desculpa, quinta-feira. Pra... quinta. É, e nós temos que destruir o Renzo Mori e o Paulo Passos. Não, olha, não conte comigo aí, por favor, falei sério. Tá bom, eu tô pensando no teu caso. Então, um grande abraço, Benjamin, um grande abraço, João Alckmin, e obrigado pela audiência, pessoal, tá? Muito obrigado. Abraço, tchau. Grande abraço. Bom, senhoras e senhores, termina... O Marco de hoje com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa Fofunha, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação João Alckmin. E Benjamin Júnior, que estará de volta amanhã às 18 horas para mais uma edição de O Mundo Acontecendo em Factorama. Uma boa noite a todos, uma boa noite João, boa noite Fofunha, boa noite ao nosso amigo Marco Antônio, e terça-feira que vem uma nova entrevista com um grande nome nacional. Exatamente. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. A partir de agora.